Plantão gelado, Lu Eldon! Jardel! O armamento dela é a bunda dela. O armamento dela é a bunda dela. Parece uma pistola, uma metralhadora. Jardel, parece uma pistola, uma metralhadora. Bazuca, granada. Quando é limpinho na bunda, na... Tá. Empinou. Ativei o modo turbo agora. Só pistola, uma metralhadora, bazuca, granada. Parece uma pistola, uma metralhadora, bazuca, granada. Quando ela foi de pileque no tiúba aí. Tá. O moral de Picoara. Uma swing, Nelson Pitbull.